Eu vou na 982, precisa um desviozinho à esquerda na proa 0195, evitando túmulo. Realizado desvio após o término proa de Duna. Ok, após desvio, estou na 982. Salvador, bom dia, 3602, estabilizado dele. Então, 3602, avistado, checa o trem, pista 10, vento 100 graus, com Luma 2, pouso autorizado. Teve pouso, baixado, chegado, 3602, pista 10. Passarelo 2223, vetor para evitar tráfego, curva agora à direita, proa 285, limite nesta proa 10 milhas. Passarelo 2223. 280, 16 milhas. Direita 285, passarelo 2223. 285, 2223. No solo 37, libera a direita, 121 decimal 9. Direita 121 93 602. Autorizado até o nível de voo 050. 050. On WebJet 5811 Gate 98. Ready to start. Clear, WebJet 5811, correct for 6. Clear to push back and start, WebJet 5811. Fala Salvador, bom dia, C3602, livrou na sexta. 3602, Alfa, Kilo, Pátio 3, Pátio 1, posição 07. Ah, Alfa, Kilo para o... para a posição 7, via Pátio 3, Pátio 1? Afirmativo. 5221 no sub, mantém 140. 140-5221. Afirmativo. Confirmando, solicitou o nível 180 como final, 5221. Gente, vai manter 140, inicialmente aguardando instruções. Gente, estamos coordenando seu nível final 180. Dia 63 do nono, gente, da Índia. Guardião 05, bom dia. O vento 100 graus, 10 horas, altitude 1015, 31 graus de temperatura. Parte do Goiás, qual o setor de decolagem? Me 13 no 1, autorizado Salvador Guarulhos, 360, via Perisco 50. Decola na 0 direita da Euleda Bidev. Controle 119.8, aciona 5440. Firmar saída? Da Euleda Bidev. 737 da Gol a 2 milhas do marcador externo. Se tiver condições, decola imediato. 0, Upper Whisky 50, decola da 10, Nadael, Leda, Bidev, 19-8, 5440, transponder, 63, por 1. Cara, 63 no 1, chama, puxa, tá no 1. Chamará. Salvador, eu vou no 982, final no 0, embaixo travado. Gente, o 982, continua a aproximação, pistão 0, aguarde autorização para o pouso, o vento é de 100 graus, 1 a 2, agora a liberação, gol no 982. Ok, na sua escuta, 982. Recorda 17, um curva esquerda. Controle 119, decimal 8, aciona 0119. 1, 26, decimal 0, alterno 25, decimal 1, 35221. 80, Recife no 260, 1125, no 55221. 05, autorizado o apoio do farol de Itapuã, ascensão para o número 10. Ao bloquear o farol de Itapuã, transfere o controle 119.8. Seria o tempo de voo 2 horas, é isso? Afirma, 2 horas. 7, boa viagem. 7198, Samara, Itapuã, aguardião. Novembro para novembro, livre acionamento, chame táxi. 1-0 no 5, 2 mil pés, 5-4 no passo. O 982, ao seu direito, temos helicóptero da Polícia Militar, mantendo o corredor Axé, pista 10, pouso autorizado, vento 100 graus, com uma dúzia. Ok, livre pouso, 1-0, 982. Salvador, Guardião 05. Board 0415, counting rate taxi. I didn't copy the alternative, and confirming 137 souls on board, and autonomy, confirming endurance 0245. Confirming 127.0415, counting rate taxi. Webjet 5811. Roger, so 127, Confine 021 traffic. Their taxi, Juliet and Alpha, holding points, runway 10, tower 118.6, altimeter setting 1015. Roger, Juliet Alpha, runway 10, 118.6, the tower, Webjet 5811, 1015, QNH. Afirma. Chamado para o posto. 1400. 1400, copiei. O 982 no solo 43, libera a próxima direita, 121 nesse momento. 219. À esquerda, via pista, ponte alerta e foto, novembro, papá, novembro. Solo Salvador, gol 982 de profissão. 982, Alfa Kilo, Pati 3, Pati 1, posição 04. Alfa Kilo, Pati 3, Pati 1, posição 04, gol 982. Salvador Tower, Webjet 5811, 40 points, runway 10. 5811, clear, line up and take off runway 10, Indies 100 degrees, 10 knots. Okay, so clear to line up and take off runway 10, Webjet 5811. Só um instante para decolagem, novembro, papá, novembro. Novembro, Papa Novembro, 100 graus, 1, 12, 9, livre de decolagem, pista no 7. 5. No farol da barra para a travessia da Boca da Bahia. Guardião 05, frequência livre para coordenação, Guardião 05. Frequência livre, Guardião. Trip 5414, interceptando o localizador. 5414, prossiga 14, no decimal 6. 186, boa. Total control frequency 119, decimal 8, have a left trip. 119, decimal 8, Webjet 5811. Desculpa para o cruzamento do aeródromo. Curva esquerda, positivo. Autorizado, curva à esquerda, cruzamento, aguarde transferente, comunicações, novembro, papá, novembro. Novembro. Torre, Salvador, muito bom dia, trip 5-4, transfere, estabilizado, localizado lá. Bom dia, trip 5-4-4, continua a aproximação, aguarde a transação para o pouso, pista 10. 5-4-4. 601. Approach Webjet 5811 crossing 3000. Salvador, eu passo a Romeu, Mike Echo Victor. Manatee, no meu pé? Positivo, plano de voo, Manatee, meu pé. Autorizado, no meu pé, decola no 7 direito, corredora chefe. Controle 199, décima 8, zona 0125. O Echo Victor, controle 119.8, acionando 0125, pista 17, é o Echo Victor, corredora chefe. POB 05. Quanto? 05. 05, sim. Estacionamento táxi, torre 118, decimal meio. Deve ser uma torre para o táxi, 118, decimal meio. Graças. Corre o trip 5-4-4, passando externo, baixado e travado. Ótimo, pistolo zero, povo autorizado, 100 graus, 1 12 nós, trip 5-4-4. 5-4-4. Em novembro, palma novembro, já cruzou o sinal da 2-8, chama agora o controle 119-8 até a volta. Vai. Patrão de Salvador, de novembro, Papa Novembro. Vadião 05, controle. Navela, Papa Navela, já cruzou o extra 2-8. Tá mantendo meu pé. Vadião 05, o seu estimado para terminal Ilhéus é 1300, confirme por controle. Guardião 05, controle Salvador. Guardião 05, é, informe seu estimado para terminal Ilhéus. Confirmando, é 1300. Sim, obrigado pela informação. Papago novembro, Papá novembro. Controle. Na escuta, Brasília. Na escuta, permanente de controle Salvador, mil pés no corredor forte. Foi, filho, novembro. Vai retornar no Interlagos, pode ser? Autorizado. Claro, vai retornar no Interlagos, reportará. Salve Salvador, muito bom dia, o trip 5-4 no 4. Trip 5-4 no 4, Alfa, Kilo, Pátio 3, Pátio 1, remoto no 4. Alfa, Kilo, Pátio 1, trip 5-4 no 4. Alfa, Kilo, Pátio 3, após o Pátio 1. Ah, sim, gente, Alfa, Kilo, Pátio 3, 4 no 4. solo Salvador, é o Oceania 9181. Então, 03, parte do Granha está livre para seguir com táxi. Chame para ingresso de decolagem. Qual setor vai afastar? Afirmativa, informo que o 6312 para Recife foi cancelado, que a gente vai sair como 9181 para Guarulhos, pronto para cópia. Afirmativo, cancelar 6312 então. 9181 autorizado Salvador Guarulhos, 380 via Perito 50. Decola na zero direita da Euleda Bidev. Controle 199 decimal 8, aciona 5456. Aprovado Guarulhos, então, 380, Upper Whisky 50, Dael Leda Bidev. Controle 198, 5456, transponder, 9181. 5811, contact 96 Center, 126.0. 126.0, Webjet 5811. O Michael Gouveia tem uma paixão Super Shimano da Polícia Militar à sua esquerda. Observe o tráfego nos locamentos, chame para ingresso de decolagem, Michael Gouveia. Tudo bom, Shimano, Michael Gouveia. Toma lá, para ingresso. Zero 03 aliás e decolar, autorizado a pista nos 7, 100 graus, uma dúzia. Qual seria o tempo de voo, por gentileza? Ótimo, hora e 40, 100 graus, uma dúzia, livre decolagem, guardião 03. Guardião 03, fora do sol. Guardião 03, decolador 57, ingresse, mantenha a linha do litoral, cor do axé, inicialmente a 1.010, para ascensão 1.500, solicite o controle até a volta, 19.8 agora, boa viagem. 19.8, até o regresso, linha do litoral, 1.010, guardião 03. Mike, Eco Vitor, decolagem autorizada, pista 17, o vento de 100 com 10. Decolagem, Mike, Eco Vitor. Controle Salvador, muito bom dia, Guardião 03. Guardião 03, prossegue corredor Axé, 1.010, reporte farol da barra. Corredor Axé, 1.010, reportará no farol da barra, Guardião 03. Quando possível, estimado de pouso, Guardião 03. Ô, na volta para na vela, próxima rotatória. November, Papá November, chame torre 18.6. Valera. Oi, Salvador, de novela, Papá Novela. November, Papá November, atualizado sinal no 7, reporte estabilizado, checado de fábrica. Oi, senhor, avistando no 7, pode seguir direto, reportará mais próximo. Mike Ecovito, fora do solo. Estimante, decolado aos 59, chama o controle agora 19.8 e informa a ciência do tráfego decolado da frente. Até a volta, Ecovito. Graças, até a volta. Mike Ecovito. Papa Romeu, Mike Ecovito, 500 pés no corredor Axé. Vai prosseguir para Manati? Se possível, eu vou direto Manati, meu pé. Ok, vou ir direto Manati, mantenha 500 pés, devido ao tráfego à sua direita do guardião, mantendo já mil. Ok, vai manter 500 pés, o Mike Ecovito. Primativo, após 5 milhas autorizado subir para 1000 pés e vou direto Manati. É, após essa 5 milhas, vai para 1000 direto Manati, o Mike Ecovito. 63 ou no 1? Autorizado, chama o táxi. Autorizado, chamará o táxi, ou chamar 63 ou no 1? Não, não, não, baixo travado, 90 para 90. No 7, pouso autorizado, 90 para 90, 100 graus, 10 nós. 5, 10, 90. Controle, o Mike Ecovito, passando a quinta milha, vai subir para mil pés. Negativo, voando direto Manati. Positivo, direto Manati. Zero, um, dois, um, transpona. Sobe. Índia, November Alpha, tá? 02, sobe. Funcionamento táxi com torre. 118, decimal meia dúzia. Novembro, Papa Novembro, no solo 02, à direita, frequência livre. Salvador, bom dia, o gol no 3 na 7. Sim, o gol no 3 na 7. Ah, subida pra Congonhas, por gentileza. No 3 na 7 pra Congonhas, vai utilizar a versão 16 da Euleda Bridge. Da Euleda, é isso? Da Euleda Bridge, isso mesmo. Tem a cópia já, se quiser. Ah, só um minutinho.